amigos, 110 ou talvez mais, eu já contei. Vaidades que eu sentia, supus que sobre a terra não havia mais ditoso mortal entre os mortais. Amigos, 110, tão serviçais, tão zelosos das leis da cortesia, que já farto de os ver, me escapulia às suas curvaturas vertebrais. Um dia adoeci profundamente, ceguei. Dos 110, houve um somente que não desfez os laços quase rotos. Que vamos nós, diziam, lá fazer, se ele está cego? Não nos pode ver, que 109 impávidos marotos, que 109 impávidos marotos.